Eu te vi naquela noite, o mundo inteiro parou pra olhar. Mas entre nós algo foi diferente, o destino já sabia, ia nos separar. Te amei no meio da confusão, corações se perdem na indecisão. Você era a luz, eu a sombra vagar, mas não podíamos não nos completar. E agora eu me perco em saudade. Você foi amor, mas ficou a verdade. Eu aprendi a ser só, independente, enfim. Apesar do que sinto, não dependo de ninguém. Você tinha sonhos que eu não podia ter. Teus passos seguiam outra direção. Eu te dei tudo que eu sabia dar, mas o amor não vive só de ilusão. Traição não foi de corpo, foi de destino. A gente se perdeu em caminhos tão distintos, mas hoje eu sei, mesmo com dor no coração, é melhor andar só do que perder a razão. E agora eu me perco em saudade. Você foi amor, mas ficou a verdade. Eu aprendi a ser só, independente, enfim. Apesar do que sinto, não dependo de ninguém. Você tinha sonhos que eu não podia ter. Teus passos seguiam outra direção. Eu te dei tudo que eu sabia dar, mas o amor não vive só de ilusão. Traição não foi de corpo, foi de destino. A gente se perdeu em caminhos tão distintos, mas hoje eu sei, mesmo com dor no coração, é melhor andar só do que perder a razão. E agora eu me perco em saudade. Você foi amor, mas ficou a verdade. Eu aprendi a ser só, independente, enfim. Apesar do que sinto, não dependo de ninguém. E o amor vem e vai como o vento que passa, mas a força que nasce dentro de mim, essa não se cansa. E agora, com o tempo, sei que sou capaz de amar sem perder minha própria paz.